Preto, 1140 graus, 129. Freeway pouso na pista no 0, voo no 090. Uno, 3442, separa 2000 pés, ajuste no 09, autorizado final do procedimento IMS, da pistola 0, repete, estabilizado. E como são os dois? O pés, o 19, o passado estabilizado, o fechou o pés. 7, decolado 219, semicontrole 120, decimal 8. 308, obrigado, lá está 3197. Ali, Salvador, boa noite, está 317, decolou, salvo 1. 3197, contato radar com a agência vazia. Salvo 1, nível de voo 340. Salvo 1, 340, qual foi o velho lá? Salvo? Autorizado, salvo. Salvo na proa 340, subindo, 3197. Vamos 344, completa final de chame por 118, desse lado 95. Vamos 344, boa noite, estabilizado 2,5 está. Vamos 344, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 11 mais. 44, solo 26, direita 1, 2, 1, décimo 9. 6 ou 9, vivo, hora 6, 4, 4. Salvador? Azul 4405. Azul 4405, autorizado, Leandro de Palácio, 10, vento, 140 graus, 109. A linha de volta, 10, Azul 44, 10. Azul 4405, decolado 133, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Olho 27, decimal 8, boa noite, o Azul 4405. Salvador, boa noite, Azul 4405. Azul 4405, contato, radar de decolagem 5000, São Bruno, para o nível de voo 320. Via São Bruno, para o 360, Azul 4405. Azul 4405, poderia voar na proa de Gueta? Autorizado. Voa do Gueta então, 4405, graças. Alegria 310, autorizado, anel de colagem 10, vento 140 graus, 11 nós. Anel de colagem 10, 63, 11. Chame 310, decola 240, chame o controle Salvador 120, decimal 8, por favor. 1208, chame 6310, por favor. Chame Recife, frequência 1235, alterne 123, decimal 8, boa noite. Chama Recife, frequência 1235, alterne 123, decimal 8, a sua passagem 05, boa noite. autorizado Fortaleza, Serra Bravo, Foxtrot, Zulu, via Zulu no 9, Bangu, desce até Abuco direto, nível 370. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo, transição Froti, com curva à esquerda, transponder 5501, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 670 para Fortaleza, apesar do 19, Bangu, DCT, Abuco, DCT, Fortaleza. É, decola da 10, saída Momo, Froti, com curva à esquerda 5501, autorizado 108 ao controle, voo 1096. 1096, protegimento correto, chame pronto. Para pronto, está no gate 8. Identificação do seu guia, chegada com médio 1 para nível de voo 050, ajuste altímetro 1009. Chanema 310, chanema do centro Recife, frequência 1.2.85. Caso negativo, chame 2545, boa noite. 1.2.85, Oceana 1.2545, chanema 310. Chanema 303, aciona identificação, desça via, chegada Golf para 4003, altímetro 909, o Chanema 303. Torre Salvador, da 3815 para o táxi, alterna Galeão, 3 horas e 35 de autonomia com 114 a bordo. 3815, autorizado táxi até o ponto de espera 10, QNH 1019, reporte pronto. Pode olhar pronto, pode esperar da 10, da 3815. Oceana 3815, ponto de espera da Mozero, próximo. A 3815, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento no 40 graus, 14 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Oceana 3815. É o Papa Romeu, o meu Eco Índia? O meu Eco Índia agora de cópia. Para 2003, autorizado com a aliança, ponte localizador estabilizado, ajuste permanece no 09. Desce para 2000, autorizado elétrico, ponte estabilizado, a velocidade está liberada? Para velocidade. Velocidade liberada do 498. No 5, contato radar na decolagem, sobre as vias, aceleração 1, para a nível 340. Para o 340, pode voar ali, não é presente? Beleza, obrigado. Certo, beleza. Agora de cópia. Bora. Eco Índia, confirma o estacionamento pista de decolagem. Eco Índia, autorizado Sierra 9 Metão Foxtrot via Whisky 33, nível 080. Decola da pista 17 com curva à direita, perfil de saída Coral no Bravo, transponder 55 no 2, controle Salvador no 20, décima 8. Eco Índia, cotejamento correto, chame pronto. Do táxi até o ponto de espera 10 via Índia, próximo do ponto de espera, chame pronto, QNH 10-19. Próximo ponto de espera via Índia, chama pronto. com 1099, eu vou 1099. 1973, copia. Prossiga ao 973. Voo no 973, autorizado destino Galeão, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper 44, Serra Golf Romeu, Upper 9857, Monsul, nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída São João, no Oleda, transição Dóculo, com curva à direita, transponder 5510. Controle Salvador 120, décima 8. Localizador Azul 4198, autorizado final de S, chama a torre Salvador, frequência 98, décima 95. 98, 95, a sua decolagem com a direita, transponder 5510, controle 208, gol 1973. Gol 1973, cotejamento correto, chame pronto. Tá pronto para puxa acionamento, gol 1973. Gol 1973, aguarde. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4198. Azul 4298, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 3-0 graus, 1-4 nós. Pouso autorizado, pista 1-0, Azul 4298. 1973, copiou para aguardar o pushback e acionamento? Tá aguardando. Vamos lá. 2782, acione identificação. Foi prova de Bomaed, reporte no IDAG descido, ajuste de altímetro no 019. Ajuste no 019, prova de Bomaed. Vamos 096, mantenha um ponto de espera. Vamos 973, livre acionar, chame táxi. Reportar a táxi, voo 973. Índia, autorizado alinhar e manter, pista no 7. Direito no 5, chama o setor Recife, frequência 1235, até 123, décima 8. 2835, 238, lá. Pronto para decolar. Você é a minha É 313, está autorizada por outro serviço 366, descendo para 25006. Salvador, azul 2782, para a unidade 752. 752, está para nível 050, ajuste altímetro 09, via chegada boné de ontem. Teste via no 09. Para pronto, 2019, gol 1973. Gol 1096, autorizada com a pista no 0, vento no 30 graus, no 49. Você falou 0 no 096. Meu Eco Índia, decola 204, chame o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Salve Salvador, boa noite, Papa Rodeiro, Rodeiro, decolado no 7. Salve meu, meu Eco Índia, contato redato, me mantém nível 080, na saída Coral no Bravo. Coral no Bravo, 080, sessão Rodeiro, Eco Índia. Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, boa noite, Carlos. Final da 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 pontos na 0,96. Boa noite, boa noite, boa noite. 5501, mas tem o perfil da bomba. Subindo 370, gol 1,096. 3 após a passagem do aeroporto de pouso, autorizado a alinhar e manter pista no 0. 6 após a passagem do aeroporto, ali mantém 1,0, gol 1,963. É 313, a sala 09, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 02. Oceana 6313, informa Clareza 1, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 63. Se a gente se mantém 2 vezes, reportar localizador azul 2782. 3 nós, autorizado decolar pista no 0. Gente, autorizado a falar de 1-0, voo 972. Boa noite, aciona identificação. Prova de impacto, desde o terminal de voo 050. Ao ajuste altímetro no 019. Passou o Salvador 27, azul 2782. Prossiga. Solicita prova externo. Externo negativo. Acesse, vai seguir. Controle Salvador 10, chame controle Salvador 10, décimo 8, bom voo. 208, boa noite. Controle, boa noite, chegou 1973, passando 1700 pés. Contato radar na decolagem, supervia, São Voando para nível 3, 60. Via São Voando 360, voo 973. Voando 09000, chama o centro Recife, frequência 12085, PN, a frequência 2545, voo 09000. Centro Recife 2085, contato 2545, voo 09000.